desigualdade social são os fatores que mais contribuem para a formação do menor infrator e o aumento da violência. Prova disso é o que você vai ver a partir de agora. Relatos que podem comprometer o futuro do nosso país. Goiânia cena, cuzão, se rende que é o assalto, que o vapor, maloqueiro do brasileiro, revoltado, condenado, a astro da tribuna, no mato ajoelhado, com um buraco na nuca, final de carreira pro pobre que tentou a sorte, cansou de ser fantoche, bateu de frente com o carro forte, marionete do diabo, atentado à classe rica, favela, São José, Jardim, IP, periferia. Vida do crime, ironia pro cuzão de carro brindado que sonha com ladrão. Foi esquartejado, eu trago sangue e a morte no meu verso. Dito e agressivo, a verdade pra sociedade passa batida. Eu sou o mal que você mesmo treinou, a mente criminosa que você modelou. Você pagou o preço por me dar as costas, então sofre, doutor, pois seu filho não volta mais. Você implantou a guerra, agora pede a paz. Cada palmo de favela um tiro, um finado, um finado.